o tema a ser colocado aqui hoje é o que saber sobre o suicídio. Suicídio. Na verdade, o que é suicídio? Eu acho que todo mundo sabe, né? É o ato de atentar contra a própria vida. É acometer contra a própria vida, contra a própria existência carnal. Por que carnal? Porque é lógico que, acometendo contra o nosso corpo físico, nós vamos certamente morrer, mas o nosso espírito não vai morrer. Então é atentar contra a vida carnal, vida aqui do nosso corpo. Esse assunto ele foi tirado aqui de uma folha espírita do mês de maio, e é um colunista que ele sempre escreve bastante coisas a respeito dessa questão, né, dos homicídios, suicídios, e é o Richard Simonetti. Ele é um dirigente espírita lá da cidade de Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade. É a Folha Espírita de Maio. Então, ele coloca aqui a ideia dele a respeito do suicídio. Então, ele escreveu também, inclusive, um livro editado pela editora lá de São Paulo, a SEAC, Suicídio, tudo o que você precisa saber a respeito do suicídio. Então, por que ele resolveu escrever esse livro aqui? Porque os dados estatísticos foram apurados no ano passado, inclusive saiu na revista super interessante, de outubro de 2014, 6-7 meses atrás, constatou um aumento significativo da quantidade de suicídios. Não só aqui no Brasil, até mais em alguns países de primeiro mundo lá da Europa. Então, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 883 mil pessoas se matam ou se suicidam no mundo a cada ano. 883 mil pessoas. É mais gente que se suicida do que todos os mortos em guerras, que acontecem todo ano, é claro, né? Vítimas de homicídios, desastres naturais, que somam 669 mil pessoas. Então, praticamente, são 215 mil pessoas a mais por ano que se suicidam, por vontade própria, é claro, né? Do que esses mortos de guerra, mortos em homicídios e desastres naturais. E cada ano que passa, os índices mostram que existe um ritmo bastante acelerado dessa questão do suicídio. As causas aqui apresentadas, elas são um pouco paliativas. Então, aqui algumas causas, ele coloca aqui, são a pressão da vida, no nosso dia a dia, né, da pressão principalmente urbana, né, crises econômicas, solidão e principalmente a depressão. Existe também uma outra colocação aqui, mais então na questão do próprio Richard Simonetti, né, e ele coloca que muitas pesquisas, elas dão essas impressões, elas dão esses fatos, acham que todos esses motivos são o principal motivo do suicídio. Mas ele coloca aqui que o maior motivo é o materialismo. Por que ele coloca que é o materialismo? É muito interessante isso aqui. Então eu vou ter que ler isso aqui porque eu não consegui. Se a pessoa não concebe a existência e sobrevivência da alma, a continuidade da vida física no mundo espiritual, onde nos pedirão contas do que fizemos, dos patrimônios da nossa existência, que é o nosso corpo físico, se acredita que tudo acaba na sepultura. A morte passa a ser a solução ideal para os problemas e dores aqui na Terra, quando tudo isso parece insuportável. Então, na verdade, o materialismo é que nos faz pensar dessa forma aí. Porque se, na verdade, nós pensássemos uma coisa extremamente lógica e coerente. Todas as religiões, elas são espiritualistas. Se nós começarmos lá pela religião judaica, são espiritualistas. Acreditam numa vida, que não existe a morte, que existe uma vida após a vida, que não se morre, e na alma, na existência da alma. O cristianismo, mais ainda, exemplo de Jesus, falava sobre que ninguém morre, é uma passagem daqui para uma outra existência. O islamismo, de igual forma, também fala, a maneira deles, é claro, que existe uma oportunidade numa outra existência. Tanto que aquelas pessoas lá que se arrodeiam de bombas e tentam explodir o maior número possível de inimigos, porque não pensam da mesma forma religiosa que eles, eles se explodem acreditando que eles vão ganhar numa outra existência o céu. Lá vai ter 7 virgens esperando por eles, e eles realmente vão ser os mártires. Por quê? Porque eles conseguiram destruir, matar uma quantidade bastante grande de inimigos ideológicos na questão religiosa. Bom, mas assim mesmo, eles acreditam que no outro lado existe alguma coisa. Sendo assim, se tudo isso existe nas religiões, por que que ela não dá esse suporte emocional, esse suporte emocional e até espiritual para fazer com que as pessoas não se suicidem? Porque todas as pessoas têm uma certa religião, a não ser que já tenha algumas que realmente não têm. Aí vem aquela questão, bem colocada aqui. Primeiro, dizer-se espiritualista com comportamento materialista é o que acontece com o chamado religioso não praticante. Bom, dentro do catolicismo isso tem um monte. Eu sou católico, mas não sou praticante. Sou católico não praticante. Isto é, alguém que tem uma religião por tradição familiar, mas não por uma convicção de vivência. Não existe dentro dele aquela ideia de que existe algo realmente que nos espera no acerto de contas. Então, são materialistas extremamente ligados somente à matéria, que não acreditam, na verdade, naquilo que a própria religião deles indica. Por outro lado, a sobrevivência da alma e o resultado das ações humanas na vida espiritual são ideias distantes. Por quê? Porque culturalmente não foi nos ensinado isso. Que não chegam a repercutir no comportamento da maioria dos religiosos. Não repercute essa ideia da reencarnação, de uma nova existência, da lei da ação, da reação, que é a lei do karma, da lei da vida, da lei do trabalho. São todas leis naturais, leis divinas. É tudo muito vago e especulativo. Quer dizer, não existe fundamentação. Quando é a especulação, não existe uma fundamentação teórica coerente. Por isso, para o espiritualista de comportamento materialista, não é difícil envolver-se com a ideia de que o suicídio é uma boa opção ante as dores humanas. Quer dizer, então, quando se parte de um lado que as religiões deveriam ensinar sobre a questão espiritualista, se parte desse lado e se esquece isso e se chega no lado materialista, realmente que o mundo é aqui, agora, e acabou, e aí então é mais fácil você dar um tiro na cabeça ou se botar a corda no pescoço e achar que no outro lado tudo vai se resolver. Quer dizer, não existe outro lado para essas pessoas. Claro que aqui tem problemas de depressões, tem, realmente, por isso que a depressão hoje deve ser tratada, sim, com medicação, sim, por que não? Até antigamente talvez não se pensava assim, mas hoje precisa sim. Então aqui, o que existe no diferencial da doutrina espírita? A doutrina espírita é o grande diferencial, o grande recurso na tentativa de fazer com que não se aumentem a quantidade de suicídios. Porque os seus princípios não são especulativos, não existe na doutrina espírita especulação, ideias, opiniões. A opinião às vezes é muito burra, porque às vezes a gente dá opinião e a gente não sabe de nada. A gente tem que ter certeza. O Espiritismo nos dá certeza de uma vida após a vida. É só ler lá o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e uma biblioteca aqui, que tem mais de 1000 exemplares, que nos vai dizer o que realmente existe, que aqui não é o fim. Essa aqui é uma simples passagem de 70, 80, 40, 50 anos. E nós vamos ter que dar conta desse corpo físico quando nós chegarmos no outro lado. Outro lado, maneira de dizer, mas quando nós desencarnarmos. Ele coloca aqui até uma sugestão de leitura. Existe um livro excelente, eu li já mais ou menos umas 2 vezes, Memórias de um Suicida. Ele foi psicografado pela Ivone Pereira, deve ter uns 30 anos já esse livro, e o autor espiritual é um grande escritor português, Camilo Castelo Branco. Então ele estava passando naquela época por problemas sérios, então ele coloca bem aqui. Camilo Castelo Branco, grande escritor português, relata o tormento a que se submeteu a partir do momento em que deu um tiro nos miolos para furtar-se, quer dizer, para cair, para, digamos assim, para se afastar de uma situação difícil que o perturbava. Ele estava com alguma situação difícil, muito difícil, que estava perturbando ele, e ele pegou e se deu um tiro. E nesse livro ele relata as consequências do suicídio. Tudo aquilo que aconteceu com ele no momento, logo depois em que ele se deu um tiro. Se vocês lerem, o livro é bastante, digamos assim, drástico, mas ele fala, relata, através da mediunidade da Ivone Pereira, exatamente tudo aquilo que passou quando ele acometeu contra a própria existência. Bom, aqui nós não estamos de maneira nenhuma julgando quem quer que seja. Apenas estamos comentando essa questão do suicídio. Porque quanto maior a informação, quanto maior o conhecimento, maior a facilidade das pessoas se preverem contra esse tipo de acontecimento. Uma outra colocação que ele coloca aqui, que diz assim, que há quem diga que o suicídio é simultaneamente um ato de coragem ou de covardia. Coragem de enfrentar o que desconhece. E covardia para enfrentar aquilo que ele conhece. São 2 momentos. Eu tenho coragem, vou me suicidar porque eu não sei o que vai acontecer. E outro vai se suicidar porque ele já sabe o que está acontecendo, aí existe uma certa covardia. Colocação dele aqui. E uma outra colocação, então, que é o fundamento básico da doutrina espírita, que é um princípio, é um pressuposto fundamental, é um enunciado. No instituto das provações, quer dizer, em todos aqueles acontecimentos que acontecem com todos nós durante a nossa atual existência e em outras existências que vamos ter e que já tivemos, Deus não impõe a ninguém atribulações superiores às suas forças. Em resumo, ninguém tem a cruz maior ou mais pesada daquilo que a gente possa suportar. Por isso, essa necessidade de conhecimento, de abertura mental e espiritual a respeito dessa questão sobre o suicídio. É isso. Obrigado.